afastou de Deus. Esse vazio no peito não te deixa caminhar. A força se esgotou e te impede de levantar. É uma luta tremenda, mas sei que você vai vencer. Se sinta só, você vai vencer. Mesmo se não aguenta, porque Deus jamais te abandonará. Você vai vencer. O chão vai se levantar. Você vai vencer. Suas forças renovam. Você vai vencer. Pois à frente dessa guerra o general está. E o seu nome. Afastou de Deus. Esse vazio no peito não te deixa caminhar. A força se esgotou e te impede de levantar. É uma luta tremenda, mas sei que você vai vencer. Você, yeah, vai vencer. Você vai vencer. Mesmo que se sinta só.